distante ao luar, táxi, chuva no olhar, cada esquina love again. Todos os lugares pra te namorar, cinema, romance de rua no bar. Cheguei na cidade, vou te encontrar, pra sempre com você eu vou ficar. Toda a cidade é paisagem pro nosso amor, filme de amor, super amor. Terraço vazio perto do céu, na boca do caos o amor é mel, neblina na saia, estranho véu, cada esquina love again. Detalhes de rua me fazem sonhar, lembrando nós dois me deixo levar. Toda cidade, paisagem pra amar, pra sempre com você eu vou ficar. Toda cidade é paisagem pro nosso amor, filme de amor, super amor. Vou passear Feelings are feelings. And I love you, baby, forever and ever. Num imenso outdoor, Adão e Eva. Cidade arrogante, amor rascante. Bonnie and Clyde a todo instante. Feelings are feelings.